E por fim, irmão, há uma ilustração, há uma fotografia que é muito clara, muito bonita. Quando lemos no Velho Testamento a caminhada do povo de Deus pelo deserto, guiados por Moisés, inúmeras vezes Deus mostra Josué, servidor de Moisés. Josué, servo de Moisés. Josué, fiel a Moisés. Josué, fiel ao Senhor. Josué, firme. Josué, com Moisés. Quando Deus diz a Moisés que ele vai passar a liderança, Deus mostra a Moisés claramente que vai passar a liderança a Josué. E Deus, através de Moisés, prepara Josué. Quando Moisés morre, primeiro capítulo de Josué, Deus vem a Josué e diz assim: Josué, não temas, eu estou contigo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas esforça-te e tem bom ânimo. Eu vou levar você a conduzir esse povo como um líder meu e entrar na terra prometida. Irmão, sabe o que era Josué? Josué é o guardião das tradições. Josué é o homem que falou com o povo: não, Deus falou com Moisés, assim, vai ser assim. Não, Deus falou com Moisés que ia ser por aqui, vai ser por aqui. Tudo o que Deus ensinou a Moisés, Josué decidiu permanecer, perseverar, preservar, um guardião dos preceitos de Deus. Todo guardião dos preceitos, das tradições do Senhor, se torna um líder de Deus. Sabe o que falta numa família destruída? Um líder de Deus. Sabe o que falta num casamento arrebentado? Um líder de Deus. Sabe o que falta numa empresa? Um líder de Deus. Sabe o que falta na sociedade, na vizinhança? Homens e mulheres de Deus, líderes de Deus. E o que é que faz alguém ser um líder de Deus? Alguém que trabalha, que vive para preservar as tradições do Senhor. É assim e vai ser assim. Mas no caminho tem outros atrativos, tem outros atalhos. Não me interessa. Eu permaneço fiel. Assim como Jesus: Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, não tem uma alternativa? Não tem, filho. Contudo, então, seja feita a tua vontade. Eu permaneço fiel ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Feche os teus olhos. Domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu quero convidar você a estar aqui. Se você é membro do corpo de Cristo, batizado, membro da igreja, desta igreja ou de outra igreja, você participará da ceia. Se você ainda não foi batizado, não é membro, você participará do cerimonial e verá o testemunho e será impactado pela presença do Senhor naquele cerimonial. Faça um propósito com o Senhor: eu estarei num dos teus cerimoniais e eu quero experimentar, receber do Senhor o poder, a unção, a graça que flui no meio do teu corpo, a vida do pão e do vinho. Diga ao Senhor o quanto você tem levado a sério os mandamentos, as tradições, os rituais, as solenidades, as liturgias, as funções públicas de Deus através de nós, sua igreja. Diga ao Senhor também o quanto você e eu desejamos melhorar. Não fazer nada, Senhor, sem buscar a tua vontade. ensinar aos nossos filhos a viver assim, honrando e temendo a tua palavra. Não fazemos apenas um cerimonialzinho rápido para cumprir o primeiro domingo, que é o dia de ceia, de Eucaristia, e ir à missa, e ir à igreja e bater o ponto. Não, entender que há algo sagrado, eterno, poderoso acontecendo todas as vezes que cumprimos os teus mandamentos, os teus rituais, os teus memoriais. Talvez você esteja vivendo displicente de alguns destes cerimoniais, solenidades, sagrados de Deus, e quer se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, trabalha na minha vida, leva-me a ser mais solene na tua presença, a te honrar e te buscar de todo o meu coração. Leva-me, Senhor. Se você quer orar a Ele assim e declarar assim a Ele, coloque-se de pé, levante a sua voz e o adore. Santo.